Thank you. do Oeste do Oeste, Salvador. Contém uma torre de Boa Noite, ou seja, para tirar da Boa Noite, CNH-1008. Disponibilidade de 52 Camarinha de 0060. Deixa para 2000 pés, o canal de Telefona 1-0, 3-2-6.